Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 26 de novembro, em segunda discussão, o projeto de lei 1627-A de 2012, que encarrega estabelecimentos privados com estacionamento de proteger e fiscalizar uso de vagas destinadas a pessoas com deficiência ou idosos. Com o projeto, o deputado Márcio Pacheco, do PSC, quer impedir o uso irregular do espaço. Esse talvez seja um dos grandes problemas de falta de respeito e uma barreira atitudinal contra a pessoa com deficiência nos ambientes privados e públicos. Só mostrar onde está o espaço não tem sido eficaz para manter o direito da pessoa com deficiência em estacionar. As pessoas não têm noção da dificuldade que é para uma pessoa que usa cadeira de rodas estacionar no seu ambiente adequado justamente para poder ter a locomoção. O monitoramento força com que as pessoas se identifiquem antecipadamente, mostrando que tem necessidade daquele espaço e possam fazer uso adequado. Para garantir isso, o projeto prevê que as vagas sejam cercadas, tenham sinalização específica com campanha e sejam fiscalizadas. Traz ainda um modelo de aviso para o local explicando que o motorista deve tocar a campainha a aguardar a abertura da corrente. Reportagem Ronaldo Ribeiro.